pernambucanos e pernambucanas informados, né? Você é isso aí, Bruno. Valeu. Muito potência. Obrigado pela sua participação e parabéns aí pelo trabalho que você exerce aí na Câmara de Caruaru. A sua liderança, ela é reconhecida em todo o município e também no estado de Pernambuco, viu? E vamos estar lá em João Pessoa nesse congresso. E mandar um abraço para o povo do Agreste, né? Está aqui sendo muito bem recepcionado por Nandinho, presidente da Câmara, que é um parceiro, amigo. E estamos aqui no Agreste, né? Mandar um abraço para todos, povo do Agreste, simbolizando o povo de Caruaru. Aproveitar aqui é isso aí. Botar Nandinho. É porque o horário aqui já está estourado, Mário. Já. Nós temos aqui Gilson Machado, vai vir com a opinião. Olha, você vai vir. O nosso presidente da Câmara está ali convidando para você vir saborear o abacaxi mais doce. Vou comer abacaxi assado na brasa, é bom demais. Com uma picanha assada e uma coca. Valeu, Mário. Nós vamos conversando durante esse mês sobre aí o encontro, tá certo? Um abraço. Um abraço forte, um abraço carinhoso, um abraço a todo telespectador. E vamos embora. Dia 18, curtindo a Tanzinho Lima aqui ao lado de Nandinho Pombos, viu? Valeu, um abraço. Tá todo mundo convidado. Mário Júnior, direto de Pombos aqui, trazendo as informações deste congresso que será realizado em João Pessoa. E vamos chamar Gilson Machado com a opinião dele nesta quarta-feira, Gia. Cidade em Foco. Opinião. Com Gilson Machado Neto. Muito bom dia aqui de Recife, mais uma vez. Sou eu, Gilson Machado, nessa quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. Muita paz, muita luz, livramento, serenidade, prosperidade, saúde e nosso Pai no coração. Bom, minha gente, energia solar e carros elétricos vão pesar mais no nosso bolso. Esse governo não cansa pela avidez de tirar o dinheiro do cidadão. A partir desse ano, 2026, os produtos que o presidente Bolsonaro tinha decretado isenção total de imposto vão passar a ter 35% até de taxação. É um aumento de carga tributária realmente absurdo. E esse aumento, minha gente, tem afastado empresas que buscam a emoção de estar com você. 104,9. A mais ouvida da cidade. 104,9. Primeira da região. Beto Som FM. 104,9. ZYW568. Rádio Beto Som FM. Rádio Beto Som FM. 104,9. Rua de Seu Porcídio, número 46. Bairro da Bomba, em Parnamirim, Pernambuco. A partir de agora, aqui no Sistema Beto Som, programa Oração de um Milagre, da Igreja Evangélica Pentecostal Luz do Mundo. A apresentação, Pastor Jean Ferreira. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes zombava dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra e mesmo cansado eu insisti em lutar. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, Jesus, mãos do Deus forte. Descobri o porquê.

Deus de paz esmagará Satanás. Colocará aqui debaixo dos meus pés. Eu vou pisar com muita força, livre e sou. Morreu o velho Adão, em Cristo eu nasci. Voltei a milhões, estou de volta no jardim. Sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matadouro. O seu sangue é o que valeria pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será o calcanhar ferido na cabeça da serpente. O calcanhar ferido na cabeça da serpente. Quando eu passei por vales e o deserto, não tinha ninguém por perto pra me ajudar. Mas Jesus, chegando ali, me deu vestes, água e pão, e com o óleo da unção